Você sintoniza ZYK 743, Itapuranga AM Limitada, 1580 kHz, a rádio de São João Batista, católica, situada à rua Doutor Felipe Vita, 1616, Itapuranga, São Paulo. Telefone 0-3565-3525. www.radiosaojoaobatista.com.br. Itapuranga AM, Rádio de São João Batista, ouvinte em primeiro lugar. Alvorada Sertaneja. Meus pensamentos, ouvindo o moço cantar. Morava na região um fazendeiro afamado, dono de muitas fazendas, grande criador de gado. Um caboclinho de fibra que era seu empregado. Pra filha do seu patrão entregou seu coração, ficou muito apaixonado. Quando o fazendeiro soube, pro caboclo foi falar: vai embora desta fazenda, não mando te matar. A minha filha é rica, com pobre não vai casar. Saia já da minha frente, seu caboclinho insolente, ponha-se no seu lugar. A moça ficou sabendo, de tristeza adoeceu. Fazendeiro pra salvá-la, suas fazendas vendeu. Gastou todo o seu dinheiro, a fortuna ele perdeu. Foi embora pra cidade, a arrogância e a vaidade levou tudo que era seu. Seu salário teve uma grande lição. Foi grande a sua surpresa, no outro lado da mesa, caboclinho era o patrão. Alvorada Sertaneja, o melhor da música sertaneja. 5:07. A Rádio São João Batista informou a hora certa. 5:07. A loja Lua Bela está repleta de novidades. Oferece a você os mais diversos looks da tendência da moda para mulheres, homens e crianças, com ótimos preços. Venha para a loja Lua Bela. Trabalhamos com as melhores marcas do mundo da moda, diversas formas de pagamento e ótimo atendimento. Loja Lua Bela, mais uma do Grupo Ponto Certo. Estamos localizados na rua Doutor Felipe Vita, número 1309. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.